Ai, tu mar de Santa Iria, que bonita que tu és, quando ri sem fantasia, o luar por cortesia, põe mil sombras a teus pés, para seres como és tão linda, bastaria essa visão. Que é o mais sagrado título, a janela do capítulo do convento mais cristão. Adeus, Tomar, com o teu rio que vai correndo, onde as rodas vão gemendo e não param de chorar. Adeus, cidade, ai, Tomar, das noites calmas, do silêncio e a paz nas almas que adormecem ao ar. Para seres como és tão linda, bastaria essa visão. Que é o mais sagrado título, a janela do capítulo do convento mais cristão. Adeus, Tomar, com o teu rio que vai correndo, onde as rodas vão gemendo e não param de chorar. Adeus, cidade, ai, Tomar, das noites calmas, do silêncio e a paz nas almas que adormecem, oh, luar.